224, Solo 04, direita 1211. 21-162-24, obrigado, boa noite. Boa noite. É 3-1-3, decolagem 3-1, 95 graus, 5-9, o ajuste no 0-1. Seguro decolagem, comitê cedo, 6-3-1-3. É 3-1-3 da Ocean, né, linhas aéreas, ao 06. Chama o controle 19-8, uma boa viagem, uma boa noite. 19-8 chama o 6-3-1-3, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o gol no 970 no X-Ray. Boa noite, no 970, Salvador, pista livre, o ajuste no 096, 150 graus, 5 nós, boa noite. Azul 4488, que chamou a torre. É, 4488. Após o gol agora, agilizando manobras para decolagem, alinhar e manter. 4488. 4482 da Azul é a torre? E por gentileza, se considere, vai ficar um pouco apertado, mantenha o ponto de espera, ok? Então 3305 está na escuta da Torre Salvador? Por gentileza, comandante, poderia chegar um pouco mais à frente? Para possibilitar o pushback do portão 01? Sim, irmão. Muito obrigado. Torre Salvador, tanto que 3178 na final da 10 baixou e checou. 3178, continue a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste no 0 no meio. Aguarda a pista livre, 3178. 970 da Gol, solou aos 10, livre à direita, chame solo no 21-1, tenha uma boa noite. 3-1-1 agora, 970. Boa noite. Então, 3178, pista livre, livre pouso no 0, no 50 graus, 5 nós, o ajuste no 0, no 6, 3178. Sente livre pouso, no 0, 3178. Agora sim, o azul 4482, após o TAN na já autorizado pouso, alinhar e manter. Após o solo 13, livre à direita, no 211, solo. Boa noite. Direita, 211, boa noite. Decolagem autorizada, o vento 150 graus, 5 nós, o ajuste no 0, 16, pista deck. Livre decolagem, pista 10, azul 4482. Então tá pronto. 3305, alinhar e manter pista no 0. Ali mantém, pista no 0, 3305. 4488, decola aos 15, chame controle 198, tenha uma boa viagem, uma boa noite. 198, obrigado, muito boa noite, eu sou 4488. 3305, para informação, vai aguardar uns 3 minutinhos para a decolagem devido a ser mesma saída com a aeronave da Azul à sua frente, aqui, mesma saída, mesmo nível. 3305, mantenha a posição, aguardar uns 3 minutinhos. Estamos aguardando. Na cabeceira, 3305. Decolagem autorizada, 1950 graus, 5 nós, o ajuste no 0 no meio. Decolagem, pista no 0, tá 3, 305. 5216, alinhar e manter. Decola aos 18, controle 119, décima 8, tenha uma boa viagem, boa noite. 19-8, obrigado, senhor, boa noite. 2, 1, 6, decolagem autorizada, pista 1-0, 920 graus, 5-9, o ajuste 1-0, 1-6. Decolagem da 1-0, pista 2, 1-6. Aos 21, sobre controle 19-8, tenha uma boa noite, boa viagem. 19-8, boa noite, obrigado. Torre Salvador, boa noite, o Azul 5097, está pronto quanto espera da Conozero. Boa noite, 5097, alinhar e decolar, o vento no 50 graus, 5 nós, um ajuste 10 no meio. Gente, vive alinhar e decolar da pista 10 no meio, Azul 5097. O 5097 decola aos 28, chame controle em 198, então uma boa viagem, uma boa noite. 198, uma boa noite, muito obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, é o Trip 5515. Passou o externo. Boa noite, 5515, livre pouso, pista no 0, no 30 graus, 5 nós, o ajuste no 0 no meio. Tá livre pouso, Trip 5515, aqui. boa noite. O azul 5001, ponto 0090, pronto, visual com aeronave da FIA. Boa noite, 5001, no alinhar e manter puxo no zero. Ali mantém ainda 10, 5001. Sigono 5, solo aos 33, livre à direita, solo 1211. 1211, o trip 5505, obrigado e boa noite. Boa noite. Azul 5001, decolagem autorizada, 130 graus, 59, pista 10. Nível de decolagem da 10, azul 5001, esquece. Azul 5001, decolado aos 34, controle em 119, décima 8, bom voo. 198, boa, 5001. Salvador, boa noite, é o 1723, estabilizado, X-Ray Delta 0, uma milha de terra. 1723, livre pouso, pistão 0, 150 graus, meia dúzia, o ajuste no 0 no meio. Livre pouso, Delta 0, 1723. 6224, após o tráfego alinhar e manter. Alinhar e manter após a passagem do tráfego 6224. Três, solou os 45, livre à direita, 1211. Direita, 211, agora no 723. China 6224, nível de decolagem, 150 graus, 7 nós, o ajuste no 0, 1-6. No 0, 1-6, ajustado, nível de decolagem, 6224. Torre, o passarido 2224, uma milha e meia de duna. 2224, reporte externo baixado treca, e trava. Ok, vamos, foi instruído a manter 170 nós até o externo. 6224, decola aos 48, controle 198, uma boa viagem e uma boa noite. 198, obrigado, boa noite, 6224, bom serviço. Salvador, boa noite, 972, aproximando do ponto de espera, aguardando. Passou externo, baixou e travou, 2224. 2224, livre pouso, pista 10, 120 graus, 59. Livre pouso. 5972 da Rio, mantém um ponto de espera, uma boa noite. Boa noite, mantendo ponto de espera, Rio, 5972. Salvador, boa noite, jogou no 868. No 868, continua a aproximação, aguarda atualização de pouso. 224, solo ao 51, livre à direita, 121, décima 1. Direita, 121, décima 1. Bono 868, livre pouso, pista 10, 120 graus, 59. 1016, check 3. Vai travar, tem leve pausa, mas era 868. 5972, alinhar e manter pedindo zero. Alinhe e mantém no 10, Rio 5972. No 868, solo 53, desvia direita, 121, décima 1. Eita, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, 59, ajuste no 0 no meio. Decolagem Rio 5972. Decola ao 56, controle 19-8, uma boa viagem, uma boa noite. Controle 19-8, Rio 5972, boa noite. 2 Salvador, o gol no 134 já está no ponto de espera. 134, alinhar e decolar, o vento no 20 graus, 7 nós, o ajuste no 0 no 6. Livre decolagem, 1-0, 6, gol no 134. Salvador, boa noite, gol 098. 098, continue a aproximação, aguarda a pista livre. 098. No 098, cheque trem, livre pouso, no 50 graus, 612, no ajuste no 0, no 6. Eu fui autorizado, pista 10, 098. Decola o 02, controle 19-8, boa viagem. 19-8, eu vou no 1-3-4.